Deus é meu som. Apago, sinto que lhe devo. Não nego, um dia quem sabe eu pago. Sinto tanto apego, meu nego. Seus e-mails não apago. Já paguei o preço pela covardia. De minha alegria fugi num relance. Acho que mereço uma nova chance de viver um dia um amor de romance. Chance.